Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Agora, na Rede Internacional Target Radios, moda sertaneja. Os sucessos da música sertaneja, desfilando na sua rádio favorita. O mundo dos sertanejos, moda sertaneja. Target Rádios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Tudo bem por aí? Por aqui Juliana Fernanda e está no ar o Moda Sertaneja. Enquanto você acompanha o programa, acesse targetw.com, a referência para o mundo. E para começar esta edição do Moda Sertaneja, o som de Bruno e Marrone, Dormir na Praça. Afinal, o sucesso vive na Target. É sucesso? Então é Target Radios, Moda Sertaneja. Caminhei sozinho pela rua, falei com as estrelas e com a lua. Tentei no banco da praça, tentando te esquecer. Adormeci e sonhei com você. O sonho você vem provocando. Bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia, o guarda me acordou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu dormi na praça. Seu guarda, seja meu amigo, me faz. Mas não me deixe, você ficar sem ela. Sonho você vem provocando de mim. Me deu um beijo doce, me abraçou. Seu guarda, eu não sou vagabundo. Eu sou bem sou cagadinho. Eu dormi na praça. Seu guarda, eu não sou vagabundo. Seu guarda, eu não sou vagabundo. Eu sou bem sou cagadinho. Faça tudo comigo. Faça me deixe. Que legal. Seu guarda, eu não sou vagabundo. Eu não sou delinquente. Sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Target Radios, a moda da música sertaneja. Acesse targetw.com, referência para o mundo. Eu estava ali aos pés do vento, enquanto o vento me acariciava. Estava no céu longe do tempo, uma estrela me cadenciava. Vagas lembranças de um coração, fui o campo verde onde você descansou. Fui a voz que lá do sertão te chamou. Você disse não e chorou. Aves cantantes, matas gigantes, solos plantantes em flor. Aves cantantes, matas gigantes, solos plantantes em flor. Rios de amor. Caso te acometa a saudade, vou deixar aberta a porteira. Tão sozinha nesta cidade, a pensar em minha noite inteira. Você diz que quer, mas não vem. Eu não posso te obrigar a tentar ser feliz. Se você vier, meu bem virá porque quis. só te peço, vem, meu amor. Aves cantantes, matas gigantes, solos plantantes em flor. Aves cantantes, matas gigantes, solos plantantes em flor. Rios de amor. O mundo dos sertanejos no ar. Moda sertaneja. Do Vale do Paraíba, seu Castorino chegou na cidade de São Carlos, trazendo do historiador. Também trouxe o boi palácio, um mestiço pulador, à procura de um peão que fosse bom montador. Porque na zona do norte, 28 peão dos mais fortes, o mestiço derrubou. Já no primeiro domingo o palácio foi montado pelo senhor Nenê Lima, um peão muito afamado. Foi pela grande assistência, muito dinheiro apostado. O povo estava ansioso na espera do resultado. O boi pranchava no ar, só via os cascos relampear. Em quatro pulos foi jogado. E titular de Barretos não é por engrandecer. Lá naquela redondeza é o melhor peão pra meu ver. Quando soube da notícia também veio se inscrever. Apostou 10 mil cruzeiros na certeza de vencer. Mas o malvado mestiço, sem ter grande sacrifício, também fez ele descer. Apareceu Gumercindo, um mulato decidido. Falou pro seu Castorino se ele era concedido pra montar naquele boi sem ele ter se inscrevido. Eu garanto que esta tarde vai ser muito divertido. A fama durou até agora, mas hoje acaba na espora deste peão desconhecido. Ele montou e não caiu naquele boi afamado. Comercindo pro revanche, logo ele foi convidado. No dia 5 de junho, no grande dia esperado, tornou monta e não caiu, onde foi considerado que o malvado do mulato tem que ser mesmo de fato o melhor peão do estado. Naquela grande cidade, depois do boi ser montado, o nome de Gumercindo tá sendo muito falado. Por esta grande vitória, por este peão alcançado, aí recebeu 20 contos honradamente ganhado. O boi palácio voltou pra terra que se criou por ter sido derrotado. Seja bem-vindo ao território dos sertanejos, Moda Sertaneja. Forget Radio. Se o seu plano era me ver sofrer, cê tá de parabéns. Ele tá dando certo, eu já tô no boteco e não paro de beber. Não desejo o que tô passando pra ninguém. Bebe mais comigo, cansou de ouvir sobre você. A mesma conversa de sempre, você some, não responde, não me atende. E todo mundo tá Tudo que você apronta eu fico remoendo. Garçom, desce mais uma, mais forte, traseira mais gelada. Aumenta o som aí que a moda é derramada. Eu viro outro copo e grito a paixão. Essa tá gelada igual seu coração. Desce mais uma, mais forte, traseira mais gelada. Aumenta o som aí que a moda é derramada. Eu viro outro copo e grito a paixão. Que tô passando pra ninguém. Nem meu melhor amigo bebe mais comigo. Cansou de ouvir sobre você. A mesma conversa sempre. Você some, não responde, não me atende. E todo mundo tá sabendo. Tudo que você apronta eu fico remoendo. Mais forte, traseira mais gelada. Aumenta o som aí que a moda é derramada. Eu viro outro copo e grito a paixão. Essa tá gelada igual seu coração. Desce mais uma, mais forte, traseira mais gelada. Aumenta o som aí que a moda é derramada. Eu viro outro copo e grito a paixão. Essa tá gelada igual seu coração. Desce mais uma, mais forte, traseira mais gelada. Solta a voz, vai. Eu viro outro copo. Essa tá gelada igual seu coração. Desce mais uma, mais forte, traseira mais gelada. Aumenta o som aí que a moda é derramada. Eu viro outro copo e grito a paixão. Essa tá gelada igual seu coração. Aumenta o som aí que a moda é derramada. Eu viro outro copo e grito a paixão. Igual seu coração. Moda sertaneja, todo mundo ouve. Eu bem sei que adivinhar quando às vezes eu te chamar de mulher sem coração. Minha voz assim queixosa, você era a mais formosa das caboclas lá do sertão. Minha voz assim queixosa, você era a mais formosa das caboclas lá do sertão. Certa vez tive um desejo de provar médium beijo a boquinha de você. Lá no trio da baixada, pertinho da encruzilhada, debaixo de um pé de peixe. Lá no trio da baixada, pertinho da encruzilhada, debaixo de um pé de peixe. Mas o destino é traiçoeiro e me deixou na solidão. Foi-se embora pra cidade e deixou triste saudade neste pobre coração. Foi-se embora pra cidade, me deixou triste saudade neste pobre coração. Quando eu passo a encruzilhada, ainda visto pé de peixe. Ainda canta o passarinho, me faz a lembrar sozinho aqueles dias com você. Ainda canta o passarinho, me faz a lembrar sozinho aqueles dias com você. É o ouvir e se apaixonar. Moda sertaneja. Um sucesso atrás do outro. Moda sertaneja. Acesse targetw.com e viva o mundo Target. Eu não sei por que estou aqui. Há uma chuva de incerteza sobre mim. Eu não sei se dou meu coração, se me entrego de uma vez nessa paixão. Eu te vejo, mas não sinto seu toque. não me deixa. Por mais que eu te provoque, claro como o céu no despertar, lindo como o azul do seu olhar, forte como o sol no amanhecer. Pra amar você. Eu não sei por que estou aqui. Basta ver o seu olhar pra desistir. Eu não sei por que insisto assim. Tá na cara, você não nasceu pra mim. Eu te amo sem ter nada de volta. Sou um anjo guardando a sua porta. Claro como o céu no despertar, lindo como o azul do seu olhar, forte como o sol no amanhecer. Impossível não ouvir. Moda sertaneja. Enxugue o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado pra você não fica bem. Meu novo amor lhe maltrata o coração. Meu sofrimento só me faz sofrer também. Enxugue o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado pra você não fica bem. Meu novo amor me maltrata o coração. Meu sofrimento só me faz sofrer também. Faça de conta que teu pranto derramar são gotas d'água do oceano da ilusão. Gotas caídas do azul de vossos olhos, vindas do triste temporal do coração. Eu quero ser o sol da tarde pra enxugar meu lindo rosto no verão do meu calor. Com os meus beijos beberei todo teu pranto para matar a minha sede de amor. Enxugue o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado pra você não fica bem. Meu novo amor me maltrata o coração. Meu sofrimento só me faz sofrer também. Enxugue. Enxugue o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado pra você não fica bem. Meu novo amor lhe maltrata o coração. Teu sofrimento só me faz sofrer também. Enxugue o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado pra você não fica bem. Meu novo amor lhe maltrata o coração. Teu sofrimento só me faz sofrer também. Enxugue o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado pra você não fica bem. Meu novo amor lhe maltrata o coração. Teu sofrimento só me faz sofrer também. TargetW.com, a referência para o mundo. Target Rádios, a rede que todo mundo ouve e ama. Estamos apresentando Moda Sertaneja e ouvimos João Paulo e Daniel, Rosto Molhado. Enquanto vamos a um intervalo bem rápido, acesse targetw.com e confira as paradas musicais que são referência para o mundo. Além de tudo de melhor da música, moda e entretenimento. Se vicia no mundo Target em targetw.com. Por aqui, Juliana Fernanda, e voltamos em instantes. Daqui a pouco voltamos na rede internacional Target Radio. Moda Sertaneja. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo. Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Estamos de volta na Rede Internacional Target Radios. Moda Sertaneja. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver? Sem a tua companhia. Sem a tua companhia. Veio um bando de tristeza e espantou minha alegria. Veio um bando de tristeza e espantou minha alegria. Foi depois que eu fiquei, foi depois que eu fiquei. Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Passa o tempo passa, passa a noite, passa o dia. Passa o tempo passa, passa a noite, passa o dia. Só a minha dor não passa, só a minha dor não passa. Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Tenho ouro, tenho prata, tenho joias de valia. Tenho ouro, tenho prata, tenho joias de valia. É o mesmo que ter nada, é o mesmo que ter nada. Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. É ouvir e se apaixonar. Moda Sertaneja. Acesse targetw.com e viva o mundo Target. Say amor que chega e domina. Viva a luz a brilhar nesse olhar que o meu ilumina. Vou flutuando na paixão. Não sei onde vou chegar. Quem será essa ilusão que eu vivo a buscar? Diz pra mim se é você, esse alguém que eu tanto quero. Eu preciso descobrir se é você, meu doce mistério de amor. Sucesso? Então é Target Radios. Moda sertaneja. Pode ser de noite ou de madrugada, frio e geada, é bom demais. É bom demais. De manhã, de tarde, chuva, sol, calor, se for com amor, é bom demais. É bom demais. Não tem preconceito, qualquer hora aceito, de todo jeito, é bom demais. A semana inteira não tem canseira, eu quero mais. Se pintar uma extra bola na cesta, a gente faz o trem, o trem, o trem. É bom demais. Quanto mais, muito mais. Quanto mais a gente faz, o trem é bom demais. O trem é bom demais. Quanto mais, muito mais. Quanto mais a gente faz, o trem é bom demais. De noite ou de madrugada, frio e geada, é bom demais. É bom demais. De manhã, de tarde, chuva, sol, calor, se for com amor, é bom demais. É bom demais. Não tem preconceito, qualquer hora aceito, de todo jeito, é bom demais. A semana inteira não tem canseira, eu quero mais. Se pintar uma extra bola na cesta, a gente faz o trem, o trem, o trem. É bom demais. Quanto mais, muito mais. quanto mais a gente faz, o trem é bom demais. O trem é bom demais. Quanto mais, muito mais. Quanto mais a gente faz, o trem é bom demais. O trem é bom demais. Quanto mais, muito mais. Quanto mais a gente faz, o trem é bom demais. O trem é bom demais. Quanto mais, muito mais. Quanto mais a gente faz, o trem é bom demais. Target Radio, a moda da música sertaneja. Isto foi no mês de outubro, regulava meio-dia. O sol parecia brasa, queimava que até feria. Foi um dia muito triste, só cigarras que se ouvia. O triste cantar dos pássaros naquelas matas sombrias. Deserta, uma casinha existia. Na frente tinha uma paiada, onde a boiada remoía. Na estrada vinha um carro, com seus cocão que gemia. Meu coração palpitava de tristeza ou de alegria. Lá no alto do cerrado, a sua hora chegou. O carro tava pesado, veio uma tora, escapou. Foi aproximado o carreiro e num barranco imprensou. Depois de uma meia hora que os companheiros tirou. Quando puseram no carro, já não podia falar. Somente ele dizia: tenho pressa de chegar. Os companheiros gritavam com a boiada sem parar. Já avistaram a taperinha e as crianças no quintal. Galos cantaram triste, ai, ai, ai, ai, ai. No retiro aonde eu moro, ai, ai, ai, ai, ai. Levaram ele pra cama, não tinha mais salvação. Abraçava seus filhinhos, fazendo reclamação. Só sinto estes inocentes ficar sem uma proteção. Fechou os olhos e despediu deste mundo de ilusão. O mundo dos sertanejos no ar. Moda sertaneja. Acesse targetw.com, referência para o mundo. Eu nasci no celeiro da arte, num berço mineiro. Sol do campo, da serra, onde impera o minério de ferro. Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro, de cantar melodias de minas no Brasil inteiro. Sou das minas de ouro, das montanhas gerais. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro ver brotar dessa fonte. Sou do seio de Minas, desse estado um diamante.

vá pro inferno com seu amor. Só eu amei. Você não me abusou demais. Já não temos condições para continuar. Onde andei, você andou. Onde jurei, você jurou. Onde chorei, você chorou. Minha proposta você aceitou. Amei demais, você abusou. Meu coração você maltratou. Tudo que fiz você tomou. Do que eu era nem sei. Vá pro inferno com seu amor. Só eu amei. Você não me amou. Moda sertaneja, todo mundo ouve. Forget Radios. Abriu minha visão, o jeito do amor. Tocando o pé no chão, alcança as estrelas. Tem poder de mover as montanhas. Quando quer acontecer, derruba as barreiras. Para o amor não existem fronteiras. Tem a presa quando quer, não tem hora de chegar, não vai embora. Chamou minha atenção a força do amor, que é livre pra voar, durar para sempre. Quer voar, navegar outros mares. Dá um tempo sem se ver, mas não se separa. A saudade vem, quando vê não tem volta. Mesmo quando quis morrer de ciúme de você, você me fez falta. Sei, não é questão de aceitar. Se não sou mais um a negar, a gente não pode impedir. Se a vida cansou de ensinar, sei que o amor nos dá. Mas volta pra casa. Abriu minha visão, o jeito do amor. Tocando o pé no chão, alcança as estrelas. Tem poder de mover as montanhas. Quando quer acontecer, derruba as barreiras. Para o amor não existem fronteiras. Tenha presa quando quer, não tem hora de chegar, não vai embora. Aceitar. Se não sou mais um a negar, a gente não pode impedir. Se a vida cansou de ensinar, sei que o amor nos dá asa, mas volta pra casa. Sei, não é questão de aceitar. Não há nada que eu possa fazer, a gente não pode impedir. Se a vida cansou de ensinar, sei que o amor nos dá asa, mas volta pra casa. Mas volta pra casa. O sucesso não para. Moda sertaneja. Foi na manhã em que eu te encontrei, quando a brisa tocava tua doce pele, teus olhos tristes que eu adorei ver, na noite em que eu te amei. Quando em silêncio por fim te beijei, senti lá dentro nascer esse amor azul. Olho pro céu em você, posso ver a estrela que eu sempre sonhei. E esse amor é azul como o mar azul, como no coração uma doce ilusão. Azul como a lágrima quando há perdão, tão puro e tão azul que entra no coração. E esse amor é azul como o mar azul, como o azul do céu que ilumina a paixão. Azul como a estrela do meu coração, uma estrela azul que me enche de amor. Como um milagre que tanto esperei, é a garota que eu sempre sonhei azul. Tua inocência que eu quero entender, seu príncipe azul eu serei. São mil loucuras de amor com você, raio de lua será para mim azul. E como a chuva pintada de azul, sempre será só você. E esse amor é azul como o mar azul, como no coração uma doce ilusão. Azul como a lágrima quando há perdão, tão puro e tão azul que entra no coração. E esse amor é azul como o mar azul, como o azul do céu que ilumina a paixão. Azul como a estrela do meu coração, uma estrela azul que me enche de amor. E esse amor é azul como o mar azul, como no coração uma doce ilusão. Azul como a lágrima quando há perdão, tão puro e tão azul que entra no coração. E esse amor é azul como o mar azul, como o azul do céu que ilumina a paixão. Azul como a estrela do meu coração, uma estrela azul. Rádios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. E finalizamos mais uma edição do Moda Sertaneja com Edson e Hudson. Azul, eu, Juliana Fernanda, estou indo nessa e você pode continuar vivendo o mundo Target em targetw.com, onde você confere as paradas musicais que são referência para o mundo, além de tudo de melhor da música, moda e entretenimento. O